Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje, como a Ellen disse, iniciamos a ouvir Bruno Mars com When I Was Your Man, ao vivo do The Ellen DeGeneres Show. Peter Gene Hernandez, ou Bruno Mars, É um cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentalista americano com ascendência filipina e judeu-porto-ricanha. Nascido e criado no Hawaii, esta música pertence ao álbum Unorthodox Jukebox de 2012. Como música foi lançada em 2013 como segundo single do álbum e fez parte da novela da Rede Globo Amor à Vida. De seguida vamos ter Labyrinth com Emily Sandé e Beneath Your Beautiful, ao vivo do Royal Albert Hall. Timothy McKenzie, ou seja, Labyrinth, é um cantor, compositor e produtor musical inglês. Inicialmente ele foi contratado para trabalhar como produtor, mas Simon Cowell contratou-o para gravar as suas próprias músicas como artista a solo e lançando-as pelo seu Cycle Music. Esta música foi gravada em 2012 para o seu álbum de estreia, Electronic Heart, e conta com a participação da compatriota Emily Sandé. Foi composta esta música pelos dois intérpretes, com o auxílio de Mike Posner e produção de The Diggler. Emily Sandé é uma cantora e compositora escocesa de R&B e soul. De seguida, vamos ter Passenger com Let Her Go, ao vivo do Spotify em Amsterdão. Michael David Rosenberg é um cantor, escritor folk rock britânico. Ele iniciou como vocalista e escritor do grupo Passenger, formado em 2003. Depois do grupo ter acabado em 2009, ele continuou a solo com o nome. Esta música pertence ao álbum All the Little Lights de 2012. E por último, ao menos nesta parte, temos os Kings of Leon com Temple ao vivo no Letterman. Esta banda de rock, formada em 2000 em Nashville, Tennessee, é formada por três irmãos e um primo. Esta música pertence ao álbum Mechanical Bull e é o sexto álbum de estúdio e 2013. Vamos então ficar com estas músicas e passo a palavra à Miss Emily Sandé. Labyrinth. See, you tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Say, you built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. 'Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Oh, tonight. Everybody said that. On so long, you

estamos de volta ao nosso espetacular. Vamos então continuar com The Lumineers e OA ao vivo em Dublin no The Late Late Show. Esta é uma banda de folk rock norte-americana, originária de Ramsey, em Nova Jersey, mas atualmente com base em Denver, Colorado. Esta música pertence ao seu álbum de estreia chamado The Lumineers, de 2012. E vamos acabar em grande com o Stock Hotel como um sumo ao vivo do MTV Day de 2009. Esta banda alemã de rock, fundada em Magdeburgo em 2001 pelo vocalista Bill Collitz, o guitarrista Tom Collitz, o baixista Georg Listen e o baterista Gustav Schaffer. Esta música pertence ao álbum Home 483, como é designado na Alemanha, e Scream no resto do mundo. É o terceiro álbum lançado em 2007. É uma coletânea em língua inglesa dos maiores sucessos da banda nos álbuns Try e Izima Vai Under Dry und Datschig, ou seja, 483. Eu não sou lá muito bom em alemão, é verdade. E assim acabamos o nosso programa. Espero que tenham gostado. E vamos então iniciar com a música dos The Lumineers. Oh, hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song. Hey! I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Woo! I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Hey! Hey! Hey! Running through the motions.